estuda vai garantir meu futuro, mas não garante o meu presente. Eu quero agora sem demora e se explica as balas do pente. O 38 muqueado debaixo da cama, 16 anos sem noção e a chance de sair da lama. O dinheiro vem na bandeja, né? Só que hoje em dia eu já não tô pensando em pano, eu tô pensando em melhoria e uma goma nova pra minha véia. Mergulhei de cabeça nessa porra e agora é pouca ideia. E eu não tô com roupa pop fudido, eu tô na pista pra pegar os paquitão de Veloster na Paulista. Terrorista sem dar bala, vai cuzão, passa mal e entre choque. Eu engatilho e cê finta o brilho da bala. Sociedade discrimina o caminho que a gente trilha. Quero ver sobreviver com o auxílio do bolso a família. Se Jesus vai voltar, eu já nem sei, mas olha só, vai ver que a merda de antes ficou cada vez pior. E o plano tá formado e os mano quer tomar. Na frente e pelos lados, então vamos jogar. Como centroavante, o ódio se criou. Jogou com muita raça, substituiu o amor. A inveja mata um, cê vê, é muita treta. Sem dó cria do mal, Moscou te arrebenta. A desigualdade é uma verdadeira fábrica. Já fabricou vários Bin Laden de bobeta. Dedo no gatilho e disposição pra roubar. Outro dia eu escutei um moleque falar: eu tô ciente que o crime é morte ou grade, mas nunca quis estender a mão pra oferecer oportunidade. Pra ser médico, sei lá, quem sabe um professor. Então com cano vou pegar quem deve e não pagou. Na escuridão neblina, um beck alucina. Cara de mal, boné socado e 38 na cinta. Não vim pra julgar, essa é minha visão. O que falta é apoio, o que sobra é má opção. Entre o tráfico, a lição, a caneta, um oitão. Por falta de amor, cria ódio no coração. Nem porque ou não, as mina num opalão. Ninguém falou que é errado, inveja e ostentação. Começa no avião, dinheiro vindo pro bolso. Cada nível que eu subo, minha alma no calabouço. O menor cresce na função, seus heróis têm o oitão. Aprendem é atirar sem nem saber equação. Escola fica de lado junto com família e sonho. Seu brinquedo é o cão e seus pensamentos medonhos. Trabalha menos, ganha mais, acaba com toda a paz. Pensou em voar tão alto e hoje na terra jaz. História relevante é descer seu problema. Você ainda acha que é clichê botar a culpa no sistema? Ser mais um pobre, desculpa, ter uma vida vazia. Dia mandando igual Beramar, zica que nem o Abadia. O maior pistoleiro pra quem não anda na linha, deixando o Brasil em choque tipo finado Maína. Montar meu par romântico, ser visto em jornais e sites, inspiração pro Jay-Z. Firmou nós é Bonnie Clyde, mas isso é só ilusão de quem começa na função. Não é nenhum em um milhão que evita os sete palmo do chão. Os paga de bolchevique, Osama, Robin Hood, sustentando as atitudes que fode com a juventude. Mas aí cê cobra o quê? Cobra quem tá no barranco. O barro tá na canela, cê rói o osso. Sou ouro branco. E eles atacam pelo flanco, seguro o tranco. Aguenta o baque, polícia chega pra matar. Igual americano no Iraque, estanca o sangue para o choro. O decoro foi quebrado, são dois caminhos, escolhi um. Saudade de uns aliados. Me diz, quantos raps serão necessários pra abrir o olho do povo contra esses mercenários? Políticos bandidos, me desculpe o pleonasmo, mas é que ainda tem gente que bota fé no Senado. Trágico, enquanto milhões são desviados na frente da TV, seu corpo é hipnotizado pela programação, que programa sua ação, manipula informação e te faz acreditar que as coisas estão mudando, que o Brasil tá melhorando, classe média aumentando. E hoje cê pode comprar com a grana que cê não tem coisas que cê não precisa pra ostentar, pra quem cê não gosta, que cê não é, ó que fita. Isso faz parte do plano implantado em você, pra que seja anestesiado e mais facilmente orquestrado pelas forças ocultas que se sustentam às custas da nossa ignorância, falta de fé e esperança. Pra muitos é clique e crack, pra outros só hack track, pra uns backs e cash. Pra nós, salve os moleques, a voz de quem delata que os nossos catando lata são vítima do descaso dos que tão lá de gravata. O rap é o grito de quem enxergou a força da luta de quem captou o tapa na cara daquele que finge falência e com tudo se acomodou. Se moscou a ilusão no cifrão que corrompe até mesmo a mais pura essência. Demência do mundo, acorda vagabundo, nem mais um segundo nessa negligência. Não. Se captou, me compreendeu, já sabe que é problema seu. Presta atenção na ideia e veja se me entendeu. Você ouve rap, né? Não, aí, da hora mesmo, irmão. Mas se só ouve, não se move, é só mais um nesse mundão.